Bom dia, Tony Volpon. Queria saber as perspectivas para essa semana de 20 de abril, que teve um feriado aí no meio da semana. O que nós podemos esperar agora para o resto dessa semana? Como a gente vem começando essa semana falando do Focus, né, que é aquele relatório de expectativa do Banco Central, uma peça bastante importante para o mercado financeiro. E nessa semana a gente teve boas notícias do ponto de vista da inflação. A inflação de 12 meses caiu de 4,20% para 4,18%. A inflação fechada, sempre falando em inflação, falando em IPCA, inflação fechada para 2009 caiu de 4,25% para 4,23%. Lembrando que a meta é 4,5%. E mais importante, a de 2010 caiu de 4,42 para 4,40. São todas mudanças discretas, mas todas na mesma direção, e mantém, por causa disso, a expectativa que a gente vai ver um corte de juros na próxima reunião do cupom, que será na semana que vem, na quarta da semana que vem, dia 29 de abril. E que deve ser de pelo menos 1,5 pontos. Vale a pena também destacar a expectativa para crescimento do PIB em 2009. Caiu mais uma vez de negativo 0,30 para negativo 0,49. Então, o mercado esperando uma queda para o ano de 2009 de mais ou menos 0,5% para o PIB. E essa semana, em função desse feriado, realmente não tem nada de muito relevante sendo divulgado. A única coisa que eu daria como destaque seria o IBGE, que vai ser divulgado na sexta-feira, desculpa, o IPCA 15 do IBGE, que vai ser divulgado na sexta-feira, esperado 0,37 pelo mercado, uma alta de 0,11 do mês anterior. Basicamente, o que está influenciando aqui a inflação para cima é o recente aumento do IPI nos cigarros. Isso aumentou o preço dos cigarros, então a inflação desse mês, desse IPCA 15, próximo IPCA, deve subir um pouquinho em função disso, mas o mercado não acha que isso seria o início de uma nova tendência de alta da inflação, seria uma coisa que aconteceria somente neste determinado mês. E é isso aí. E agora, o Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, recentemente sinalizou ao presidente Lula que era necessário cautela com essas reduções da taxa de juros, porque uma redução muito acentuada agora poderia necessitar de uma alta no juro em 2010. Como é que vocês veem isso? É necessária essa cautela mesmo na redução dos Tem um juros? pouquinho de debate no mercado sobre se o Henrique Meirelles estava sinalizando alguma coisa ou não sobre essa próxima reunião. Minha tendência é ver a fala dele mais como o tipo de fala muito típico que vem do Banco Central. Sempre, o Banco Central sempre toma uma postura de cautela, sempre avisa que é importante agir de uma forma comedida. Eu não vi a fala dele como indicando algo muito relevante ou para essa próxima reunião, né, que vai acontecer semana que vem, ou para a tendência de longo prazo dos juros como um todo. Eu acho que está enquadrado dentro desse discurso comum ao nosso Banco Central e outros bancos centrais ao redor do mundo, sempre falando da cautela e sempre falando que, né, independente do momento recessivo que a economia está enfrentando, que é sempre importante pensar, né, que se haver um exagero monetário nesse momento, você pode ter inflação, um resultado inflacionário negativo no segundo momento. Por isso que eles têm que agir com cautela, né? E é uma maneira também de se defender ou se proteger de todos os tipos de críticas que caem em cima do Banco Central nesse momento, né? Tanto da política como certos acadêmicos, enfim, né? Tem todo um aparato crítico, vamos dizer, que cai sobre o Banco Central, sempre criticando o Banco Central por não agir rapidamente, por ser muito conservador, por não cortar os juros na velocidade necessária, enfim. Então, existe esse discurso para tentar responder esse tipo de crítica, mas eu não vejo realmente como alguma coisa indicando que os juros não possam, por exemplo, cair abaixo de um dígito, né? Que a Selic não possa cair abaixo de um dígito. A gente ainda espera que isso vai acontecer nas próximas reuniões. Ok, então, Tony, muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado.